Aí Deus manda o gambé furar meu coração. Sou imune a qualquer clínica de desintoxicação. Cansei de ser instrumento da voz do diabo, que no dia das mães dá sofrimento embrulhado. Se pá na autópsia, a ciência acha um antídoto, um anticorpo contra o vício no meu metabolismo. Pelo menos enterrando no mato meus ossos, em outro século vira estudo de arqueólogo. Não honro quem me deixava na creche, 7 horas pra lavar porcelana chinesa no Jardim Europa. Hoje enquanto meus irmãos tiram 10 na prova, eu faço jus à patente dos hooligans por droga. Vão dar ordem na linha de montagem de fábrica gato persa, filial aos 15 dançando valsa. Vão ter cabelo branco, tapete de urso panda. Eu vou comer lixo e eles trufa italiano. Olham pra mim como se eu fosse extraterrestre, esquelético, feridas na pele, tipo um monstro de filme trash. Deveria ser tombado o patrimônio do bairro. Sirvo pra mãe mostrar pro filho, fim do caminho errado. Na crise de abstinência, nem camisa de força. Corto pulso com gilete, quebra a casa toda. Deus, se não quiser um enforcado no lustre, manda o gamba escrever civil na minha testa com a Uzi. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. É muito fácil me julgar com o rabo cheio de chiva, sem o fantasma da droga e nem um membro da família. Quem você quer morto na cela do presídio é doente, diagnóstico dependente químico. Doença que não discrimina cor nem classe, contamina no barraco, também no iate. Queria estar com a minha mina no cinema, não ser a voz que aterroriza no telefonema. Tá empregado dando entrada no Vectra CD, mandando voz se fuder com seu Cartier. A sensação mais forte é quando efeito passa, quando se lembra da faca enfiada em dona de casa. Sente o cheiro de quem há 5 dias não toma banho, se vê despenteado vestindo qualquer mulambo. Nessa hora olho no espelho e não tem ninguém ali, só vejo um defunto olhando pra mim. A vontade de usar vence a vontade de viver. Não existe mais moral, atitude, proceder. Qualquer quintal que tiver um tênis já vale. Cego, louco, enfrenta até Rottweiler. Não queria acabar amarrado com varal, com os traficantes me afogando numa bacia por R$1. Dispensando meu cadáver na parede cimentante, minha mãe eternamente com cartaz me procurando. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. Deus, aperta o gatilho, termina logo com isso. A morte é a única clínica pro meu vício. A campanha da TV me mostra como burro, que na escola vai repetir ser mau aluno. E nenhum comercial, cuzão, publicitário, me expõe como vítima do tráfico. Aqui só é humilhado pobre que usa droga, num cowboy dono da plantação de coca. A lente não faz foco em condutor de Maranello, com personal, trainer, endereço em Campo Belo. Filma aí o gambé trazendo crack pra eu vender, recebendo dívida com moto e DVD. Governo omisso mete areia com campanha falsa, que resulta em carne envenenada no seu cão de guarda. E você asfixiado com gás que sai do forno pra eu trocar por 5G. Seu vinho do porto, se viciado é criminoso, tá tudo perdido. Tratamento clínico não é choque no distrito. Com meu pito eletrocutado eu não vou ser recuperado. Vou entrar 16, sai um 2-1 graduado. O moleque com a cola do lado do chapari só incomoda quando tá com a PT no seu nariz. Sem formação acadêmica, entendo a metamorfose. A criança hoje com éter, amanhã o ladrão com a 9. Deus, mata o filho do político de overdose pra nunca mais um orar pro senhor pedindo a morte.